sorte a herança é fiel, do sul até as águas de Israel, Edom e Zim, a terra prometida. Em cada passo a mão de Deus nos guia. Subimos ao monte, buscamos a luz. Na sombra das águas encontramos a cruz. Bendita cidade, Jerusalém, onde o povo clama, onde tudo é amém. Ó Senhor, nossa força, nosso lar, teu amor nos sustenta, nos faz sonhar. Herança eterna, em ti vamos crer, Judá, nossa tribo, sempre a vencer. Das cidades ao vale a história vai contar, Caleb e Otiel, prontos a lutar. Kiriate Sefer, a vitória chegou, a bênção é derramada, a fé nos uniu. As fontes de águas, a vida brotar, em cada batalha teu nome a glorificar. Confiamos em ti, nossa rocha e escudo, em meio ao deserto, és nosso tudo. Ó Senhor, nossa força, nosso lar, teu amor nos sustenta, nos faz sonhar. Herança eterna, em ti vamos crer, Judá, nossa tribo, sempre a vencer. Teu povo a marchar, em cada cidade a esperança a brilhar. Os jebuseus não vão nos deter, com fé e coragem nós vamos vencer. Sonhar herança eterna, em ti vamos crer, Judá, nossa tribo, sempre a vencer. Ó Senhor, nossa força, nosso lar, teu amor nos sustenta, nos faz sonhar herança eterna.